Børnene siger, at på jorden det er en stor skole. O Dr. Bezerra de Menezes nos diz que estamos todos aqui em uma oficina, estamos todos aqui para sermos consertados. Bezerra de Menezes siger, at vi er alle sammen er her på et værksted, ligesom på et værksted. Porque não somos ainda espíritos puros. For at blive rettet op på, fordi vi er ikke endnu færdiggjorte. Que Deus nos cria todos simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento. For Gud skaber os alle sammen uvidende og enkle. Ele não seria injusto de criar anjos ou demônios e nós no meio para sermos tentados. Han ville ikke være retfærdig, hvis han skabte engle og dæmoner, og vi i midten for at blive fristet af begge parter. Ele nos cria a todos iguais e vamos aprendendo com os milênios e milhões de anos. Han skabte alle lige, og så lærer vi efterhånden i løbet af millioner af år. Os espíritos dizem que a nossa vida é como se fosse um minuto diante da eternidade. Ånderne fortæller os, at vores liv er som et sekund, vi sammenlignet med evigheden. E que a gente não devia ficar tão preocupado como a gente fica. Og som vi burde ikke bekymre os så meget, som vi gør. Problemas nós vamos ter sempre. Problemer vil vi altid have. E temos que aprender a ser felizes hoje, agora, com o que temos. Og vi skal lære at være lykkelige med det vi har. E devemos reparar o mal que fizemos no passado. Og vi skal prøve at rette de fejl vi har gjort, tidligere. E a melhor forma de reparar o mal, segundo a questão número 1000 do Livro dos Espíritos. Og den bedste måde at reparere det på, ifølge spørgsmål nummer 1000. Somente através do bem se repara o mal. Og det er kun via det gode retter man op på det onde. Ou como a questão 770A. Eller som 770A spørgsmål. Que a melhor forma de expiação, a melhor forma de resgate dos débitos é fazer a maior soma de bem do que de mal, do que nos for possível. At den bedste måde at komme i ligevægt med alt det man har gjort, er ondt eller godt på, det er at komme i. Porque nós aprontamos já muitas coisas erradas e ainda aprontamos hoje. Fordi vi har gjort mange forkerte ting, og vi gør det stadigvæk. Nós olhamos os livros de história e vemos os grandes impérios. Fordi vi læser historiebøgerne og ser de store civilisationer. Vemos o Império Egípcio, o Império Romano, o Império Grego, o Império Otomano. Vemos a conquista dos vikings. Den egyptiske, eller den romerske, og den græske imperie, eller civilisationer, eller vikingernes. Vemos o Império Britânico e todos esses grandes impérios e achamos aquilo muito bonito. Eller den britanniske imperie, og vi synes det hele er så smukt. E esquecemos que eles todos foram construídos ao preço de muito sangue. Og vi glemmer at de alle sammen blev bygget ved mange kræfter. Det kostede mange meget blod. Nós fomos guerreiros no passado. Vi var krigere i datiden. Ou pessoas simples que eram submetidas às guerras. Eller enkle mennesker der bare tog til krig. Ainda somos muito egoístas. Vi er stadigvæk egoister. Ainda somos muito orgulhosos. Vi er stolte. Dr. Bezerra diz que estamos todos aqui para sermos consertados. Så Bezerra de Menezes siger, vi er her for at blive repareret på. Estamos aqui todos doentes. For vi er alle sammen syge. Os que não estão doentes do corpo. Og dem der ikke er syge i kroppen. Estão doentes do espírito. Er syge i sjælen. Porque tem os cegos do orgulho. Fordi der findes stolthedens blinde. Tem os infartados do coração egoísta. Eller dem som er så egoísta at det kan sammenlignes med. Temos os aleijados, os paralisados que não dão um passo na direção do seu semelhante. Eller de lame som ikke kan gå hen til sin næste. Temos os mancos, os sem mãos que não conseguem ajudar ninguém. Estender a mão a ninguém. Eller dem der ikke kan række hånden ud til andre. Temos os paralisados do coração endurecido que não perdoam seu semelhante. Eller de lame i hjertet som ikke er i stand til at tilgive. Temos os surdos que não conseguem ouvir apelo dos seus amigos, dos necessitados, da sua família. Og vi har de døve der ikke hører til venner og bekendtes appel. Então estamos aqui para ser consertados todos nós. Så vi er her alle sammen for at